Aeronomia, aponte para a descida. Apontará para a descida, Zico. Pioneiro no ONU, Salvador Recife, 250 é o nível autorizado, Prusque 58 a rota. Decolagem down no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5455 no transponder, 119.8 é o controle, Pioneiro, o nono. Estou no zero. Cima ativo, pioneiro no ONU, parte de autoridades, tem reporte quando pronto para o táxi, informa o POB. 3-2, cima ativo, 032 a bordo, pioneiro 1 no ONU, reporte quando pronto para o táxi. Solo 5490 para pushback acionamento. Confirme. 5490 para pushback acionamento. Firma ativo, triple número 2 no setor, já tem o Banco da América que iniciou o push. Ciente, ponto 2, 4-9-0. Tantui 602, are you ready to copy? Tantui 602, go ahead sir. Tantui 602, clear to put seguro, flight level 300. Take off from runway 10. After takeoff, turn right, dial departure, after dial, leader position, after leader, direct, put seguro. Skok 5442, and frequency of departure is 119.8, turn 3602. Turn 3602, airport seguro, level 300, takeoff runway 10, then after right turn, dial leader, transition. After leader, direct port seguro, squawk 5442, frequency departure 109.8, stand 3602. Roger, readback is correct, stand 07, report when you're ready to push, and stop. For your call, ready for pushing, start up, thank you, sir. Convido dois para 500 pés, quem negar no 096, reporte através do passe Pituaçu. Através do passe Pituaçu, mais que é convido. America 9, 8-0, attack. America 9, could you confirm the souls on board, please? Stand by. Included the crew. Okay, VC 134, 134, include crew, America 9-8-0. Roger, 131, America 9-8-0, clear taxi via Naples, Juliet, Alpha until Roden Point 1810. When you ready there, contact tower 118.6. Okay, and then Juliet Alpha for holding port 1-1-0, then 1-2-1-1-8.6, we're ready, American 980, and souls aboard was 134. Roger, altimeter now 1016. 016, American 980, back. Salvador, TAN 3198, transfere quem tem informação, Lima. TAN 3198, acena identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Via Mari para o 050, TAN 3198. Já procedimento ILS X-ray. Informa o tráfego nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, helicóptero não interferirá na sua aproximação. Gente, TAN 3896, negativa visual. Controle, Mike Acovito, através do Parque do Açú. Mike Acovito, chame torre 118.6. Charles. Abatão, gosto Alfa Vitor Gillette. Mantém-se em condições visuais no meu pé e a porta Interlagos ingressando no corredor Interlagos. Aproximação. Controle, Salvador, Papa Romeu, Indiana, November, Alfa, corredor forte. Alfa Vitor Gillette, copiou o controle? Alfa Vitor Juliette, mantenha um número pé de condições visuais. Interlagos, ingresso no corredor Interlagos. Tá bom, meu Indiana Weber Alfa, prossiga. Ingressou no corredor, tá mantendo o corredor forte. A mão no meu pé. Weber Alfa, informa o tráfego nas proximidades do corredor Interlagos, mantendo um no meu pé no rumo oposto. Não tem visual com o tráfego, Indiana Weber Alfa. Indiana Weber Alfa, o tráfego está 12 horas e 8 milhas. Não tem visual do Tango Índia Bravo, prossiga Tango Índia Bravo. Indiana Weber Alfa, o tráfego é o Alfa Vitor Juliette. Gente, a gente está fazendo a ponte aqui pro Tango Índia Bravo, prossiga Tango Índia Bravo. Paulo Salvador, primeiro no Uno para o táxi. Centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. 12625, 133.65, 9911. Tango Índia Bravo, ele passa. E foi um agora que vai voltar no Grupo Zulu. Do Parque da Autoridade, da 1386, aos Estados Unidos, do primeiro lugar. Ciente, Indiana Weber Alfa, controle grato. Nada. Salvador, bom dia, voo 260. Coro 260, baixa identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 060. Chegada a Mari, desce para o 060, gente do voo 60. Então, 3198, desça via para 2000 pés, Genegal no 096, reposta estabilizado no localizador. Via 2000 pés no 096, reposta estabilizado no localizador, da 3198. Paulo, trip 5490, com 52 de PLB, 4:30 de autonomia, é, na Vitória da Conquista, pronto para o táxi. Afirmativo, trip 5490, tem livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, quando pronto, torre 1086, o altímetro 10 no 6. Juliette Alfa, teu ponto de espera 10, quando pronto, prossegue com a torre 1086, 5490. Clear for takeoff, immediate back at 980. 3896. Complete a aproximação, chame torre 198.6. 18.6, obrigado. É controle, o total 9911 voltando. Poderia confirmar a frequência e Recife? Não conseguimos contato. 126.85. 12685 e alternativa? 133.65. 13365, vamos tentar novamente. Azul 4207 na escuta? Tá bom, meu Golfo Bravo Índia, desça até nível de voo 050. Voo no 260, desça via para 3000 pés, que é legal no 096. Desce via Mari para 3000 pés, 10961260. Enquanto prossegue. Apenas a título de curiosidade, na saída do pátio militar tem alguma indicação de ponto de espera? Afirmativo, tem uma barra de parada aqui, mas é de setor autoridade. Muito grato. E 10164207. Salvador, bom dia, tá 3896, visual baixado e travado. Oi, Salvador? Santa Fe, Alfa Vitor Juliette, chame visual e costas. Alfa Vitor Juliette, chame torre, 118.6. 118.6, muito grato, vou estar, senhora. Tan 3896, aguarda autorização de pouso. 35490, ponto de pé da 104. Trip 5490, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 5490. Qual a velocidade? 250. Sente. Azul 4207, informe velocidade. 4207, mantendo 2609. Confirma, azul 4207. 262709 agora, 4207. Azul 4207. Uno 260, informe velocidade. 240. Sente, Uno 260. Aurora Sparks Control America 980 is leading the climb through 3,000 feet, climbing to flight level 310, Puka departure, got your transition. America 980, radio contact, climbing to flight level 310, Puka departure. 310, Roger. Confirme. Tan 3602, red for push and setup. Tan 3602, report when you're ready to text. Eu copper text, Tan 3602. Siga, Romeo Tosca. Papatão, Romeu Bravo Oscar, mantém-se em condições visuais, que é negar no 016. Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso na 17, 100 graus, 15 nós. Juliette na 17, Alfa Vitor Juliette. Pioneiro no 1, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter o pioneiro no 1. Tan 3896 no solos 46, liberou a direita, solo 121 no decimal 9. 219, 3896. O 1260, para sequenciamento número 4, reduza para 1970 nós. 1970, vai reduzir 1260. Papa Romeo Golf, India Bravo, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 180, limite ao localizador. Direita 180, troca de uma de pouso, bora pra mim. Romeo Golf, Bravo, India. É o número 3 para pouso. Uno 260, desça até nível de voo 060. Ok, restrito ao 060, 260. Tan 3190, autorizado, final do procedimento, após estabilizado o localizador. Passará estabilizado, Tan 3198. O meu Golf Bravo India desça para 3000 pés, que é negar na 06. Pioneiro no 1, autorizado decolar, 1 no 0 graus, no 5 nós. Decolar de fora, pioneiro. Salvador Ground, 3602, ready for taxi. We have on board 81, alternate full front, and endurance, 5 Albert. Queda 350, limitado pelo lago, 260. Tem Afirmativo, TAM 3896, mantenha a posição, aguardando instruções para ingresso no pátio principal. Mantenha a posição dentro do pátio 3, ok? Mantenha 3896. TAM 3602 via Juliet Alpha on the road point, contact tower 118.6, altimeter 1016. Clear taxi via Juliet Alpha, holding point 10, contact tower 118.6, TAM 3602. Controle Salvador, Guardião 01, no través de Pituaçu. Papa Romeo Golf, Bravo Inter, reassuma a navegação, venha na proa de Duna. Quatro dois zero sete, descendo para 3000, pesca ilegal, 0 no 6. 1 0 no 6, descendo para 3000, 4097. Controle Salvador, Guardião 01, já livrou Pituaçu com destino ao campo. Guardião 01, prossiga. Já livrou Pituaçu com intenção de pouso em Salvador, Guardião 01. Guardião 01, chame torre, 1 na noite, décima meia. 1 na noite, décima meia, grato, Guardião 01. TAM 3198, chame torre, 1 na noite, décima meia. 1 na noite, meia, gente, TAM 3198. Controle Salvador, muito bom dia. Pioneiro 1 no ouro, decolado, né? Pioneiro 1 no ouro, prossiga conforme autorizado, mantém escuta. Azul 4207, desça para 2000 pés. 2000 pés agora, azul 4207. Azul 4207, para o curso localizador, curva esquerda para o 140, reposto estabilizado. Esquerda 140, reposto estabilizado, azul 4207. Azul 4207, reduza para 1709, de forma que segue tráfego 11 horas, 4.8 milhas, passando 2000 pés e ao Airbus da TAM. Ciente, 4207, teve um, não te esquece. Gol 1260, desça até 4000 pés, que é negão na 0 no meio. 4000 na 0 no meio, 260. Salvador, até 3198, passando externo, baixar travada visual. Bom dia, aguarde pista livre. Alfa Tango 72 da Trip decolando. Bom dia, aguardando. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette. Boa tarde. Aliado iniciando 5490. Hey, Salvador, good morning. TAM 3602, holding point 1810. Confirme, tá, Salvador? TAM 3602, holding point 1810. Maintain rolling point, runway 10, TAM 3602. Maintain position, TAM 3602. Cuna 260, curva direita, prova 040. Uso no GRAE, quanto autorizado, visual com aeronave no ILS, na curva final. Gente, temos dois tráfegos mais próximos e um terceiro mais distante, mantém espera com curvas pela direita sobre o farol de Itapuã, Guardião 01. Manterá farol de Itapuã, Guardião 01. 50, graças. Azul 4207, complete aproximação, chame torre, 1 na noite, 16:30. 18:30, obrigado. Salvador, American 980. American 980, CHA. Yeah, please confirm frequency for receiving. American 980, receive center, 126.85. 126.85, thank you, American 980. Vai cruzar o localizador, gol 260. Gol 12. Gol 1260 para o curso localizador, curva direita, proa 110. Direita 1110, 260. Controle ao trip 5490. Trip 5490, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 200, cumpra o perfil da saída, vamos. Excelente, é o 200, cumprindo a Momo 5490. Golfo Vila 20, autorizado 2 mil pés, complete, final do procedimento, após ser avisado ao localizador. Golfo 260, desça para 2 mil pés, após ser avisado ao localizador. 2 mil, chamará no localizador, 260. Revisão de apenas de quantos POBs? De quantos toques remetidas? 2 toques remetidas? 3198 no solo 54, libera a direita, solo 121, decimal 9. 3198, tem 3198. Afirmativo, torre 108.6 agora para acionamento Cogine, para o táxi, o Otório Matango. Solo Salvador, TAN 3198, livrou na sua escuta. TAN 3198, bom dia. Livrou, chamou o táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo para pátio 3, reportará para ingresso pátio 1. Reto final, pistão 17, observando o Embraer 190 da Azul na curta final. Autorizado, cruzamento do eixo da 190. Na final para pouso, Guardião 01. O Fibra 20 é completo de aproximação, chame torre 1-18-6. A perna base direto, final da 17 ou pátio 4. A informar. Reportará na final do pátio 4, o Guardião de Aeronave. TAN 3602, autorizado alinhar e manter. Clear line up and wait, TAN 3602. Papá Romeu, Golf, Bravo Índia, chame final normal, pistão no zero. Informa Airbus da TAM, Airbus 320, alinhando para decolagem, na pista 10, Golf, Bravo Índia. Tráfego adicional, helicóptero, Alfa Sierra 50, cruzando o eixo de aproximação da 10, prosseguindo para o setor norte. Azul 4207, no solo 56, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, liberando a direita, Azul 4207, obrigado. TAN 3602, clear takeoff, 100 degrees, 15 knots. Clear takeoff, TAN 3602. Azul 4207, livrou, chamou, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte quando pronto para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pat 3, já encontrará pronto para ingresso no principal, Azul 4207. Reportará solo controlado, o Guardião 01. Oi, Antônio Matango, pode esperar. Alinhar e manter, pistão 7. Para decolagem. Golf India Bravo autorizado, pouso 1900 graus, 159. Bravo, Bravo. Só para ver se algum 260 já está avisado. Quando 260, chame torre 1 na noite décima meia. Obrigado, bom dia. 02 Airborne at 58, contact approach control 119 decimal 8, bye. Departure control 119 decimal 8, TAN 3602, bye bye. 207, ingressa pátio principal 09 ao portão. 09, Azul 4207. Cover the Fire Tree. Good morning, Centris 602, passing 2000. Pan 3602, radio contact the departure, climb for level 300, dial departure. Dial departure for level 300, clear. Stand 3602, request direct dial. Clear, stand 3602. Clear, direct dial, stand 3602. Pioneiro 11, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. Da frequência Recife, 126.85, alternando 3365, grato, boa. Autorizado, 100 graus, 159. Uno 260, autorizado 100 graus, 159. Ok, entendido, está livre pouso para o Gol 260, faz 7 chegar. Papá Romeu Golf Bravo Índia, no solo 00, libere direita, solo 121, décimo 9. Hotel Lima Tango, fora do solo. Hotel Lima Tango, decolou ao 00. Aguarde para cruzamento do eixo de aproximação da 1028 e ingresso na perna do vento da pista 17 pela esquerda. Lima Tango. Oi, autoriza o Hotel Lima Tango para seguir até o farol de Itapuã, na sua escuta? E depois regressa ao Salvador? Autorizado. Tá. Em frente, cruza a alça via Quilo para o Patrício. Lá tem o sinalizador, o Golfo Bravo Índia. Autorizado, regresso direto, PAT 4, chame na final. Tango. Gol no 260, no solo 02, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219, no 260. 50, na Mari, identificou o gol 738. Trip 5490. Suba TNP de voo 200, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. 126.85, 133.65, trip 5490. Grato, Abatec.